todo mundo vem atrás. No swing dessa banda, todo mundo quer demais. Leva direto, leva direto, leva direto, leva direto. Todo mundo paquerando, todo mundo vem atrás. No swing dessa banda, todo mundo quer demais. Leva direto, leva direto, leva direto, leva direto. Firme esperando no beco, ninguém para de dançar. Uma mão leva cerveja e burrilho quer amar. Manifesta o fricote, manifesta o amor. No swing dessa banda, canta, canta o seu cantor. Leva direto, leva direto, leva direto, leva direto. Não para, não para nada, vou até de madrugada. Não para nada, vou até de madrugada. Não para nada, vou até de madrugada. Para, não para nada, vou até de madrugada. Vamos lá, vamos lá! Leva direto, leva direto, leva direto, leva direto. Leva direto, leva direto, leva direto.